Torre Gol no 097, se aproximando, ponto 0, pronto. Gol no 097, ciente, mantenha o ponto de espera. Mantém, gol no 097. Guardião 01, mantenha a sobrevolta do setor. Aguarde instruções para prosseguir sobre o estado do curso. Mantendo o setor, aguardando instruções. Do 4118, decolou ao 14, controle 1208, bom voo. 208, grato, boa festa. Azul 6918, autorizado pouso no 0, vento 090 graus, 109. Autorizado pouso no 0, azul 6918. O Guardião 01, confirme quanto a esmeralda se afasta de Salvador? Vamos afastar em torno de 30 a 40 milhas pelo litoral norte. Gente, prossegue então via litoral norte e chame o controle agora em 120 decimal 8, o Guardião 01. 120 decimal 8, grato, sem retorno. Após 2000 pés, autorizado curvar à direita na praia de Alessa. 2000 direita Alessa, gente. Sierra Oscar Vitor, chame Centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. 28 35 25 1, Sierra Oscar Vitor, obrigado, boa tarde. Pode prosseguir o gol no 097? Gol no 097, ali mantém o no 0. Ali mantém gol no 097. Após Serra Vita 367, voe para Serra Vita 366 para o final do procedimento RNAVE. Reporta passando Serra Vita 366, 2789 da Azul. Reporta 366, Azul 2789. Azul 2791, após a posição TOC, voe para Serra Vita 366 para o final do procedimento RNAVE da Pistona 0. 98, no salão 16, direita 121 decimal 1, no salão Salvador. Confirmando 121 decimal 1, no azul 6998. Correto. Zero na escuta? 01 na escuta. Eu já não escuta, confio mais ou menos essa posição? No momento, uma milha do pedágio. Gente, uma milha do pedágio, chame o controle 120 decimal 8, Guardião 01. Controle 120 decimal 8. Controle Salvador, Guardião 01. Prossiga para o controle 01. 01, patrulhamento litoral norte, a sua escuta. Gente, confirme a altitude que está mantendo, não recebe seu modo alfa. Estamos mantendo no momento a baixa altura, cerca de 200 pés. Gente, 01. Passando 366, azul 2789. 789, completa final, chame torre, frequência 98 decimal 95. 895, azul 2789. Jané 6355, ciente, mantém o ponto de espera. O azul, torre azul 2789, passou 366. 689, constante aproximação, aguarde pista livre. Aguardando 2789. Azul 2791, desça para 25000 pés, altímetro na 012. Autorizado a final do procedimento RNAV da pistana 0. Reporte passando Serra Vita 366. 2500 na 012, autorizado a RNAV na 0, portarei 366, 2791. Pouso 189, autorizado pouso 0, vento 090 graus, 89. Pouso autorizado, azul 2789. 097, decolou azul 9, no 208, controle, bom voo, boa tarde. Ok, uma boa tarde, senhorita, 208, gol no 097. Produzir informações, senhor? Aguardo coordenação. Controle, boa tarde, voo no 097. Voo no 097, contato radar, suba para o nível de voo 360, conforme autorizado. 360, conforme autorizado, voo no 097. Com referências, a senhorita autorizaria que fássemos a posição Arbor? Elefa? 097, voo direto para a posição Arbor. Arbor, voo no 097. Para o controle, essa delta forte. Cerco Delta Fox, confirme apenas pessoas a bordo do tipo de equipamento. Cerco Delta Fox, acione código 01155, ingresse no corredor Vera Cruz, após Vera Cruz, voe para a posição Paris e reporte Paris. Dudu, ATR da Azul, na curtíssima autorizada lei, manter-se preparando, pistão no 0, CNM 355. Capitão Vitor e Juliette, autorizado o táxi, chame na interseção para ingresso pista 17. Patrulha na 8 da Azul, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna na 26.0. 288.26, trapo, boa tarde. Boa. Sendo 366, visual, azul 2791. 2791 da Azul, completa final, chame Torre, frequência 118.95. Torre 118.95, azul 2791. Até logo. Salvador, azul 2791, final RNAV 10, visual. Azul 2791, no posto da aproximação, informo um Airbus da Avianca agora alinhando o cabeceiro no 0, guardando para decolagem. Prossegue na aproximação, azul 2791. Azul 2789, no solo, 23, direita, 121, no solo. 211, azul 2789. Boa tarde, 2231, passarei do ponto de espera da 10. Passarei do 2231, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Fechar a ponto de espera, 2231. Abatão do Vitor e a Juliette, decola de imediato. Decola de decolagem no 7, vento 100 graus, 8 nós, Vitor e a Juliette. Canem 355, autorizado decolagem no 0, vento no 00 graus, 8 nós. Iniciando 6355, igual já no 0. Gol 1097. Siga. Poderia coordenar em concentro que voasse da posição Tozop, evitar formações aqui justamente em LF Nítipo. Não será possível voar aqui, já ficava interessante a 270. Podia coordenar com eles, por gentileza? Está autorizado o desvio, confirme, solete apenas a posição desejada. Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, Gol 1097. Ok. Tozop 097, voe Tozop. Graça, Tozop 097. Autorizado pouso no 0, vento no 00, grau 8 nós. Libre pouso no 0, azul by 791. Então, de Juliette, decolou aos 251208, controle bom voo. 1208, controle do trabalho, Juliette, correto. Genema 355, decolou aos 25, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Juliette, decolou, na escuta. Vitorinho, Juliette, no 1506, litoral sul, reporte do farol da barra. Controle urbano da Xané 6352355. Xané 6355, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2 mil pés, vou direto Leda. Leda 2000. Luna 097, Chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna no 26.0. 288.260, Luna 097, obrigado, boa tarde. Boa. Tô certo. Pode pôr no TR no sul, na curva linha, mantendo 02261, no passo valeu. Papapá, Whisky Lima Vitor, aciona identificação, chegada Mari autorizada, vou ir para a posição Mari. Desça, me dá a descida, desça para o nível de voo 050, QNH 1002. Lima Vitor, reautorizado descida, correção, reautorizado voar para o fixo ISAP, vou ir para a posição ISAP. Após o TAP, foi para a Serra Vita 366 para o final do procedimento a Renato, na pista no zero. Esquilima Vitor, foi TAP após o TAP, foi para o Serra Vita 366 para o final do procedimento a Renato. No solo 28, direita no 211 no solo, boa tarde. Direita no 211, azul 2791. Passaredo 2231, autorizado, decolagem no 0, vento 0, 9, 0, graus, 9, 9. Iniciando 2231 no passaredo. 35, após a rolagem do passaredo, ali mantendo 0. Quem mantém, então 3835. Delta Fox, que foi para a Seasa. 3231, decolou aos 29208, controle bom voo e boa tarde. 208, obrigado, um ótimo domingo, passarelo. Controle, Salvador, um cordial boa tarde, 2231 no passarelo, decolado, Arbor 1. Passarelo 2231, contato radar, suba para o nível de voo 160, se tiver condições, está autorizado curvar à esquerda na proa de Batata. 160 em ascensão, curva à esquerda com condições na proa de Batata, 2231 no passarelo. Apenas para informação, há um tráfego na sua posição, correção. Os corredores visuais de Salvador, mantendo 1.500 pés. 2231, suba para o nível de voo 160. Sim, Salvador, 160, estaciente 2231, passarelo. O tráfego está agora na sua posição de 10 horas. 1.1 milhas, rumo é isso. Mantendo 1.500, é um papapá 31. Sente graça, 2231. É com o Delta Fox, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 10 milhas, curvando à esquerda, passando 2.500 pés em subida. O tráfego decolou com curva à esquerda da pista na zero. Delta Fox, está vivo algum campo, Delta Fox? Delta Fox, mantenha a proa de Ceasa, Semi Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 295, Delta Fox. Vitorinho de Juliette, tem frequência livre. Vitorinho de Juliette, informa que não há tráfego do setor conhecido pelo controle a reportar. Sanemia 355, chave centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 25.1. 28.35, 25.1, muito obrigado. 3835, decolou ao 32, chame o controle no 20.8, bom voo. 208, boa tarde, 3835. Controle Salvador, boa tarde, 3835, desafio, da Israel. 3835, contato radar, suba para o nível de voo 360. Foi para a posição Leda, após 2.000 pés. 360, após 2.000 pés, Leda, 3.2.3. Cargo 1.620, ponto de espera, está 1.0. 2.0, a linha mantém 1.0. A linha e mantém 1.0, 1.620. Fox através da Irmã. Patrão Eco Delta Fox, Kinegal no 0 no 2, tem autorizado pelo pistão no 7, vento no 00 graus mais nós. Delta Fox livre em pouso no 7. É 2-0, autorizado, decolagem no 0, vento 1-0 graus mais nós. Livre decolagem, pistão no 0. 1.0. Esse Lima Vitor, Sem restrições, deixa para 4.000 pés, linha Gauna 012. Tem condições de dar presente voar para a Revita 366 para o final do procedimento RNAV da pista na zero? Papatango, Eco, Delta Fox, no Salão XD5, confirme o bate. Eco, Delta Fox, frequência livre estacionada no Salão XD5. Luna 620, decolou aos 36, ano 208, controle, bom voo. 208, São Domingo, ano 620. Gira 90 sua identificação, chegada a Mari autorizada, voo direto Mari, desça para o nível de voo 050, QNH 102. 050, direto Mari, 02, para o Mari, 0, inicie redução para 250 nós. Número 2 vai seguir um tráfego de pequeno porte na aproximação Bravo Eco 58. Patrulha Salvador, boa tarde, gol 1620. Gol 1620 e contato radar, suba para o nível de voo 370 e a saída Puca. 370 Puca, gol 1620. Negativa, mantenha-se a Revita 366. Vitor, apenas para confirmar, irá realizar o procedimento RNAV da pista no zero? Antes do cancelamento. Gente, regra de voo modificada aos 1838. Desça para 15, desça para 1.500 pés, Whisky Lima Vitor, ingresse nos corredores visuais de Salvador pelo corredor Vera Cruz, Whisky Lima Vitor. Whisky Lima Vitor, então mantenha o plano de voo e instrumentos. Descida autorizada até 2500 pés, confirme o procedimento que irá realizar, o procedimento RNAV, LDB Plus, a pista no zero. Então desça para 2000 pés, foi para a posição Duna. 9, autorizado ali ainda, decolar 1-0, vento 1-0 graus, 9 nós. A linha decola 1-0, volta 1-69. Trono 620, chame centro Recife, frequente no 26.85, alterno no 25.45. Boa tarde, igual no 620. Boa. Chame centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. 28.35, 25.1, alterno 3835, batata. Ana 6210, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 060, QNH 10012. 060 na área, 6210. Decolou 42, 1208, controle, bom voo. 208, boa. Voador, boa tarde, voo 1169, decola. Voo 1169, contato radar, está para o nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto lido. 360, após 2000 pés, voo direto lido, voo 1169. Controle 2231 no Passarela. Prossiga. Por gentileza, senhorita, poderia nos coordenar a proa direto do destino? Passarela 2231, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna, correção. Frequência 128.8 a primária, a secundária no 26.0. Como que não há tráfego no setor conhecido pelo controle da reforçada? Agora em 288, 260, muito obrigado, um ótimo domingo, passaremos. Amém. Então 3090, reduza para 2009, altímetro no 02, após etapa, voe para Serra Vita 366 para final do procedimento RNAV da pista no 0. Reduzindo para aproximação, após etapa, 366 para o RNAV 3090. 2500 pés, altímetro no 02, sem restrições, então 3190. Sem direções para 2500, a 3190. Lima Vitor, reporte intercepção da 101 de Simbra. Confirme estabilidade do procedimento. Lima Vitor, chame a Torre Salvador para cancelamento. Frequência 98 decimal 95 e prosseguir para a 17. Oi, boa tarde. O Lima Vitor cancelou, vai para a 17. Gente, papapá, o Lima Vitor, IFR cancelou 245. Autorizado base pela direita, reporte final 97. O Lima Vitor, base curta pela direita, reporte na final 97. Cuidado, táxi, chame na interseção para ingresso, papá, papá, Zulu, Juliette, Serra. Nono 69, Semicentro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. 2835, alterno 251, nono 69, boa. Boa. O Esquilima Vitor, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 9 nós. Ok, autorizado o pouso, está baixado para baixo. Mantenha a interseção e aguarde para ingressos, o Luz Net Serra. Vai estabilizar, tá? 3190. 3190, completa sinal sobre torre, frequência 98, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Boa. Restitui o backtrack, aeronave, rolou Vitor 10 irá ingressar na pista agora, após o mesmo livrar a papá, está autorizado ingresso na papá para o parte 5, o esquilima Vitor. E o carro das pessoas? Gente, o esquilima Vitor. Papá, papá, azul, Juliette Serra, autorizado, ingresso no 7, após chinelo pronto. Na 6210, desce para 2500, PES, QNH 1002, autorizado a sinal do procedimento RNAV da pista no 0, reporte passando a Serra Vita 366. 2500, autorizado a RNAV, o 6210. Afirmativo, na escuta? Afirmativo. Guardião 01 na escuta do controle. Vento 090 graus 109, autorizado pouso, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, tá? 390. Certas condições de após a decolagem e cruzar o campo do primeiro terço. Decolagem tem condições de cruzar o campo no primeiro terço do campo? São alguns testes para decolagem, forma aeronave já na curta sinal para pouso 10, os luzes de SA. 3190 no solo 54, 1211 no solo Salvador. Boa tarde. Boa tarde, Luizão. Na 6210, completa sinal, chefe torre, frequência 98, decimal 95. 295. Vila Salvador, no Chiné 6210. Chiné 6210, QNH 1012, vento 1-10 graus, 9 nós, autorizado pouso, pistão 10. Livro pouso 6210. Controle. Prossiga para o controle, 01. X01, como que não atrasa do setor conhecido pelo controle a reportar? Reporte, se tiver condições, está autorizado e vai direto para Ásia. Caso deseje manter o litoral, reporte pressão no corredor interlado. Chame 6210, sala 58, libera direita, sala 219. 219. Sul de Serra, decolou 59, curva esquerda e cruza o campo. Sul de Serra, decolou 59, curva esquerda e cruza o campo. Curva esquerda e cruzar o campo, Sul de Serra. GSA. Sul GSA, cruzou o campo, chama o controle Salvador 208. 208, Zulu GSA. Controle Salvador, papapá, Zulu GSA. Zulu Juliette Serra no meu país, corredor forte. Confirme intenções? Zulu Juliette Serra, um no meu país, vai passar 5 milhas pelo corredor forte. Confirme irá afastar 5 milhas? Vai afastar 20 milhas o Zulu Juliette Serra. 20 milhas, sim. Salvador, o papapá Zulu Juliette Serra solicita o sobrevoo 510 na área de Arembepe. Zulu Juliette Serra, mantenha no meu pé de aguarde. Mantendo no meu pé. Bardião 01, confirme posição. Confirme quantas milhas afastadas de Salvador, 01. Confirme quantas milhas afastadas de Salvador? Gente, atente ao tráfego sentido contrário. É um Romeo Vitorino 0 mantendo no mil pés nos corredores, no corredor forte. Confirme mantendo 500 pés, 01? Zulu Juliette Serra, atente ao tráfego do 01, no Guardião 01, no helicóptero da Polícia Militar, mantendo 300 pés sobre o litoral, no sentido oposto. Reporte visual com o mesmo e desça para 500 pés. Ciente do tráfego, reportará foto visual, irá descer para 500 pés o Zulu Juliette Serra. Apenas para confirmar, irá manter 500 pés sobre o mar, Zulu Juliette Serra? Negativo, Zulu Juliette Serra irá manter 500 pés sobre Arembepe. Gente, não, então não está autorizado descida para 500 pés, Zulu Juliette Serra. Juliette Serra copiou o controle? Afirmo, não autorizado descer no meu pé, Zulu Juliette Serra. Afirmativo. Condor 076, Squawk Identification, clear de Bonf Arrival, descendant to 4000 feet, QNH 1012. Condor 076, Bonf Arrival, descendant 4000 feet, and QNH 1012. And Salvador, Condor kindly request that you are approached. Roger, 0760, maintain arrival. After pillow position, fly to TASA position to VOR procedure. Bandar 0760, Roger, bond arrival, TASA waypoint from there on the VOR procedure. Zulu Juliette Serra, prossegui para o controle. Após a passagem do tráfego oposto, é possível descer para 510? Tem um tipo de equipamento? Romeu Vitor, ano zero. Então, Juliette Serra, desça para 500 pés, confirme por quanto tempo irá manter sobrevoo a 500 pés? Por 10 minutos, sobrevoo a 500 pés, Juliette Serra. Gente, mantendo a escuta do controle, separação visual com o terreno. Mantendo, escuta com o controle. Qual a posição do tráfego oposto? Informação para o Juliette Serra, por favor. Está superado. Serra, via corredor Interlagos, suba e mantenha 1.000 pés. É possível descer para 500 e manter? Sua Juliette Serra, para regresso terá que manter 1.000 pés no corredor Interlagos. Foi autorizado 500 pés, o sobrevoo naquela posição anteriormente solicitado. Ok, subem para 1.000 pés, Sua Juliette. Para a CEA, Zulu Juliette Serra, mantendo no meu país. Ah, Zulu Juliette Serra. Guardião 01, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 118, 95, grato. Torre Salvador, Guardião 01. Qual foi o que chamou? Guardião 01, afastado 6.5 milhas, corredor forte. 300 pés, na sua escuta para retorno em Salvador. Sente, Guardião 01, prossiga via litoral. Sente, Guardião 01, prossiga na proa da final da pista no 7, na curta final. Formará na curta final no 7, Guardião 01. Torre azul 6909, posto 090, pronto. Avião 6909, autorizado ingresso e decolagem, pista no 0. Tentou no 1 no 0 graus, 1 no 0 9. 7, autorizado em grau de decolagem Pismo 0, 0909. Com 050, altímetro na 0 na 2. Senhor 1, por favor, agora de imediato curve à direita só para livrar o eixo de decolagem da pista 90. Ciente, curva na direita, livrar o eixo de decolagem. Mais quando eu vou ter um sucesso, senhor. Dona Juliette Serra, confirme o tempo total de voo. Mais 30 minutos o Dona Juliette Serra. Gente, então até o 0942, sim. Mostra em décima decolagem, pista no 7, vento 100 graus, 109. Autorizado, aula 7, vai ser bom. Guardião 01 confirmando a autorização, em direto final, pista no 7. Eco Lima Oscar, decolado 213, controle Salvador 120.8. Agora o controle 120.8. 1909, decolou 12, controle Salvador 108. Claro, bom dia. Bom dia. Falado, não se escuta. Eco Lima Oscar, suba para 506, via litoral sul. Sente, Eco Lima Oscar. Controle Salvador, azul 6919, decolado agora em instante curva. Azul 6919, contato radar, suba para o nível de voo 320, após 2000 pés, voe direto letra.